Lázaro Ciclógico. Vitor, decolou 1-1 no chão de controle, 1-9 decimal 35, estou... Aguanta, Vitor. Papá Romeu Sierra, novembro, Vitor, decolou na chuva. Papá Romeu Sierra, novembro, Vitor, contato radar na decolagem, mantém a pressão de proa, informa o tráfego. 3 horas, 3 milhas rumo oeste, mantendo 3.900 pés subindo para nível 080, é um Serra 208. Afirmativa, estamos com o tráfego de Tiquete. Firmanel Charlie 208, Serra November Victor, contato radar na decolagem, subiu nível 300, mantenha presente proa, aguarde autorização para fazer o perfil Golem. Afirmativo. Cruzando 050 para 040, Avianca 6311. Avianca 6311, após pelo autorizado, ILS é o Glidezão no zero, desça para 2000 pés, ajuste 10114, responsabilizado no custo localizador. Tá ok, está autorizado, 2000 pés, após pelo, reportará estabilizado no LOC, sem o Glide, o Avianca 6311. Papá Romeu Sierra November Victor, autorizado direto Sierra November Golf India. Presente direto Golf India, Sierra November Victor. Sente quanto possível estimado para Sierra November Golf India, Papá Romeu Sierra November Victor. November Victor. Mano, 310, o Serra na Vanda Vida. 310, Prata. 3602 de Tamarindo para 1 Alfa Romeo. Ah, eu levo. Coro 92, já encontrei o Salvador 119, de Salvador 3. Salvador, bom dia, Coro 982. Informação Sierra. 190 para o 110 na Projamã. Turno 982, a sua identificação foi na Projamã para interceptar a chegada da MAN, desde mantém a nível 050. 050 na Projamã, solicita após a MAN, Serra Vitor 368, voo no 982. Quem será autorizado, R9 da 10, voo 982. 982. Salvador, bom dia, gol no 605, informação Sierra. 605 para o Galeão, 360. Afirmativo, 360, 380, Galeão. 380, aguarde, qual que é a prevista da Eltran São Blas? Gente, é, só me informar, sua pista está operando sem 90 ou sem os 1.200 metros iniciais? 90 metros, ok? Apenas 90 metros deslocados. Ok, obrigado. Oito decimal meia. 86, bom dia, bom trabalho. Papa Romeu Sierra November Victor, está restrito no nível 200. Restrito 200, senhora. Goro 982, 10 graus à esquerda por 10 milhas de transformação. Feito Goro 982. Para embaixada e travado, 6319. Fica 6311 e forma pista molhada. Ciente, 6311. Vai ver 6726, vê se tá falando nível de voo. Quanto é? 20 na estrada. Vai voar amanhã agora no 982. 82, voe amanhã, desça e mantém a nível 050. 050 amanhã agora no 982. Papa Romeu Sierra November Victor, chame Centro Recife na frequência 1288, alterne 133, decimal 25. 288-3325-7. Salvador, 3859, solicita o táxi. Temos a bordo 155, 5 horas e 7, alternando Porto Alegre. Autorizado até um ponto de espera da 10, lá torre 118 decimal meia, cabeceira deslocada apenas 90 metros. Via pátio, ponto de espera, pista 10, torre 118 meia, ciente do deslocamento de cabeceira da 3859. no solo 21, livre à direita, chame solo, 1121, décimo 9. 219, fecha, senhor. 318 da presente, o Alfa Alfa Bravo. Convio para o controle, Alfa Alfa Bravo. Meca Brasil 6311, bom dia, táxi via Alfa, informe antes da Juliette para ingressar a parte principal. Alfa antes da Juliette, 6311. Conquista. Romeu Alfa Alfa Bravo, chame Centro Recife na frequência 128.8 ao TN 136.125. Recife 228 ao TN 13325, Alfa Alfa Bravo. Controle Salvador, Cordial, bom dia, web 672, perdeu comunicação com o Recife, está autorizado em restrito 220. 3859, bom dia, autorizado. Alinhar e decolar, pistão no zero, vento calmo. Confirme com o recebe, testado. Recebendo alto e claro, livre alinhar e decolar, pistão no zero, tá? 3859. Sim, cara. Autorizado Serra Victor 368, desça para 2500 pés, ajustando 0 no 3, reportabilizado Serra Victor 368. Autorizado a Renave, 1013, reporte Serra Victor 368, zono 983. Web 672, 6, você está no nível 120, está no controle de Salvador, 119, decimal 35. O objeto 6726, sua identificação autorizada de chegada a mão, ele se mantém a nível 060. Chegada a mão 060-6726. 602, na escuta do controle Salvador. 560, olha, o TAM 3602, escolhi uma bandida, informação que é. 3602, chame controle Salvador em 119.35. 1935. Controle, TAM 3602, informação Sierra, perdeu contato com centro restrito ao 110 em descida. TAM 3602, autorizado chegada a mão, e se mantém a nível 050. 050, TAM 3602. Transição Blast, controle 119.35, aciona 5531. Autorizado Galeão, nível 380, via rota do plano, primeira aerovia Upper Zulu 14. Decola da décima, curva direita, dial Blast, transponder 5531, controle 1935, ou 1605. Tem pronto acionamento, 1605. Entendi. Controle Salvador, muito bom dia, TAM 3859. TAM 3859, contato radar na decolagem, suba nível 340, saída Gole Transão Gonza. 340 aprovado, Gole Gonza, TAM 3859. Aguarde 4941, prevista da EL, transição de NE. Gente, é, na 49 na sessão. Para Recife, 330, aguarde cópia, prevista Pucca, transição Aracaju. Positivo, na sua escuta, Pucca, Aracaju. .982, redução para aproximação, 4 milhas para Serra Vitor 372, chame Toyono no 8.6, completo sinal em nave. 8.6, no 982, obrigado, até mais. Controle inicialmente, TAM 3859, vai solicitar proa 235 para evitar a formação. TAM 3859 é autorizado por a 235 e FAM por quantas milhas? O TAM 3859 tem a intenção de manter por a 240 por pelo menos 10 milhas. Depois tem condição de reinterceptar a saída agora igual. Gente, após desvio, TAM 3859, vou reação à navegação, vou direto gole. Após desvio, direto gole, TAM 3859. Os primeiros 90 metros de estática? Afirmo, em pista molhada. Obrigado. E ali é o seu glide, desça para 2.000 pés, ajuste 10 no 4, reporte estabilizar no curso localizador. 10 no 4, 2.000 pés, solicitar nave, cabeceira 10 na proa do Serra Vita 366, autorizado. Ciente, vou na proa do Serra Vita 366, então desça agora para 2.500 pés, Vitor 3602, responsabilizado. Encerra Vitor 362, corrijão. Encerra Vitor 366, prosseguindo para 2500. Vitor 3602, responsabilizado. Sobre objeto 6726, reautorizado nível 050. Para o 050, 6726. Grato. Falou, Salvador, tá 3663, puxa acionar, posição 5. Chame táxi 3663. Camarada. Autorizado o objeto 6726 após a motoque e após o localizador descendo para 2000 pés, ajustando zero no quadro, responsabilizado. Para 2014, reportando responsabilizado, localizado 6726. Voo no 0194, Norte Amanda, presente em Norte do Céu. Estabilizou a RNAV? 3602, descendo para fazer a RNAV. 3602, 4 milhas, encerra Vitor 372, desapara 2500 pés. Redução para aproximação, chame Toyono no 8.6. 8.6, obrigado. Solo 3-4, livre à direita, time solo 1-2-1, décimo 9. Direita 2-9, gol no 9-2. Daqui a pouco. Tô, 3-6-0-2. No final do RNAV, baixado e travado. Bom dia. Tráfico avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 330 graus, 02 nós. Cabeceira deslocada 90 metros, 90 metros, pista amarela. Gente, livre pouso, tá 3602. Ouro 982, chame antes da Juliette para ingresso para Tchuno. Chama antes da Juliette, ouro 982. Thank you. 3663, POB de 100, alterna Galeão, 2, 4 horas e 26 minutos de autonomia. Táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera da 0, lá torre 186, bom voo, 3663. Táxi via Juliette Alfa, 186, ponto de espera 3663. Tá pronto, copy? 941? Positivo. 941, Galeão 380, via Peruísque 50. Decolagem da 10, curva direita, subida da El, transição de Iné. Controle 119, decimal 35, aciona 5544. Direita, tá, é o Dinés, o nosso 3543, 544 transporte. Confirma o nível 380 e a aerovia é Upper Whisky 50, 9491, chame táxi. Afirmativa, Upper Whisky 50, nível 380. Vai chamar táxi, esse é o nosso 491. O Gol 1605, pronto para o táxi. Com 143 a bordo, 4 horas, altera na cabina. Delta, contato radar 37 milhas, sudoeste de Salvador. Contato radar 73 milhas, sudoeste de Salvador. Mantenha nível 090, reporte no ideal de descida, acione identificação. Voe na proa de Mari para interceptar a chegada Mari. Papa Tango Romeu, Tango Delta. Tango Delta está com plano, zero para Recife. Tá, né? 090, solicita o 110. O MS-72000 estabilizou o localizador. Papatango Romeu, Tango Delta, autorizado nível 110, mantenha a coral Papatango Romeu, Tango Delta. Delta. Objeto 6726, completo final ILS Cell Glide, 4 milhas para o marcador externo, redução para aproximação, chame torre 118.6. 8.6, obrigado. Transição Aracaju, controle 119, decimal 35, aciona 5550. Ok, 3454 atualizado, conforme 330 para Recife, via Pereira 58. Decoda 10, Bucaracaju, 1935, nossa transposição é 5550. Confirmo nível 330, chame pronto acionamento, 3454. Afirmo, 330, chamará. Volta 3736. E Salvador, bom dia, agora 605, ponto de espera 90, pronto. O nome 05, bom dia, mantenha ponto de espera. Mantenha o nome 605. Piloto 58, né? Operou ISC 58 é prevista no seu plano, Gole e Gonza é prevista subida para essa aerovia. Ah, então tá bom, obrigado.